Bom dia. Deixa. Já se aproximaram, eu tenho licença de visão. Os médicos, infelizmente, ainda não disseram nada como sair dessa situação. Sobre o nosso tema, conforme ouviram a nossa apresentadora, eu defendo, em princípio, como sair da situação de igualdade entre mulher e homem. Para mim, o princípio basilar é educação e ensino. E se puderem verificar aqui onde estamos, somos três. À minha direita estão as duas senhoras, eu sou o único homem aqui presente. Elas estão aqui à minha direita, as duas, a maioria, claro, em termos de número, não porque são senhoras, porque têm, de facto, um princípio, ou têm determinados conhecimentos, quer dizer, que passaram pelas escolas. Sem que passassem pelo processo de educação e ensino, elas não estariam aqui presentes ao meu lado. Logo, para mim, o primário para a igualdade de género parte precisamente de educação e ensino. O resto é mecânico e podemos fazer tantos programas, eles não serão executíveis. Ora, o meu tema é a lei de violência doméstica e sua aplicação. E de acordo com o programa que eu tenho, deveria haver mais interação, quer dizer, um processo interativo entre nós que estamos aqui e a plateia. Logo, isto implicaria eu falar a menos e dar oportunidades a que estão aí presentes. Isto porquê? Porque arranco do princípio de que o facto de estarmos aqui não significa que sabemos mais do que estão na plateia. Estamos aqui porque fomos indicados, é apenas esse processo mecânico. De resto, fora desse processo mecânico, estarmos indicados para estarmos aqui presentes, fui ao cabo, sabemos menos que os que estão aí presentes. Ora, quando se fala da lei contra a violência doméstica, há uma impressão que se cria entre todos nós de que só a partir do momento que essa lei entrou em vigor, no ano 2011, é que os crimes que ocorrem entre quatro paredes é que passaram a ser punidos. Não, isto não é verdade. Antes da promulgação desta lei, nós temos dado tratamento quanto aos factos delituosos, factos, os crimes que ocorrem entre quatro paredes. Quando falo quatro paredes, estou a dar maior relevância aos crimes que ocorrem entre os casais, entre os filhos, dentro de quatro paredes, quer dizer, dentro de uma casa. Ora, temos uma lei que vigora há mais de 100 anos, que é o Código Penal. No Código Penal há uma série de artigos que punem severamente os factos criminosos que ocorrem entre quatro paredes. Vamos admitir que se um pai matar o filho, este homicídio é punido com maior gravidade, com uma pena maior. E se o contrário acontecer, também o tratamento é diferente de um homicídio simples. Se uma mãe mata uma criança recém-nascida, claro, a punição é maior. Mas, a partir de um certo momento, em Angola, entendeu-se dar um tratamento mais especializado, mais autônomo, sobre aqueles factos que ocorrem dentro de quatro paredes. E é assim que surgiu a lei contra a violência doméstica. Repito, não é porque os factos não eram punidos. É apenas um tratamento especializado. Tentou-se autonomizar aquelas relações. Então, a partir de 2011, surgiu a lei contra a violência doméstica. Esta lei pune essencialmente, ou dá tratamento essencialmente, aqueles casos que ocorrem em certos lugares. Há dois fatores que se foram escolhidos para a elaboração desta lei. É aquilo que em latim chamam de o lugar onde ocorre o facto criminoso, ou o delito, tanto o lugar. delituoso. Vamos admitir que um facto delituoso ocorre dentro de uma casa entre mulher e homem lutam, este facto enquadra-se no âmbito da violência doméstica. Por outro lado, equipararam alguns lugares ao recinto de quatro paredes, que é o caso de lares de terceira idade, por exemplo, no Beiral, toda a luta que ocorrer naquele local, vamos admitir, entre o educador e o velho, e o idoso que estiver, também é tratado como sendo um ato de violência doméstica. Os hospitais e outros lugares equiparados. Portanto, essas relações que ocorrem dentro desse âmbito foram autonomizadas e formaram a lei contra a violência doméstica. Ora, a questão que se levanta é a seguinte, conforme ouviram a nossa apresentadora. Uma coisa é a lei, que todos conhecemos porque foi divulgada amplamente, a outra coisa é a sua aplicação. São dois momentos decisivos. O momento mais importante é a sua aplicação. Vamos admitir um exemplo banal, que todos nós, de uma forma ou outra, queremos construir uma casa e localizamos um terreno. Depois, não vamos tomar imediatamente a parcela de terra e começarmos a construir, porque o vizinho diz, aconselha-nos logo, olha, seria bom fazer um requerimento ao senhor administrador para ver se concede-lhe o terreno. O que quer dizer, uma coisa é o terreno que foi localizado, mas para ter direito sobre esse terreno e construir a casa, há um processo que tem que formar, há um procedimento, é fazer um requerimento. Se não passar por esse processo, o terreno não é concedido e se fizer a casa, corre o risco de ver a mesma a ser destruída. Logo, o que acontece com a lei? Uma coisa é a enunciação do que um ato criminoso. A outra coisa é a pessoa ofendida, a pessoa lesada com este ato. O que deve fazer para ver o dano reparado? Esta é a questão fundamental. Logo, aí estamos esperando a questão da situação da mulher. Na situação de que estamos aqui a tratar de pré-urbana, a questão que se levanta é a seguinte: será que a mulher na área pré-urbana tem capacidade intelectual de entender o que é isto e recorrer ao órgão competente? Qual é o órgão competente? No caso concreto dos crimes, o órgão que deve intervir em primeiro lugar é a DPIC. No caso Luanda, a DPIC, nos seus departamentos, quer dizer, a Direção Nacional de Investigação Criminal, pois subdivide-se em DNIC e departamentos. A questão que estava dizendo, será que a mulher pré-urbana tem conhecimento deste facto que, sofrendo algum ato lesivo, pode recorrer à esquadra mais próxima e fazer a palestra direta? Esta é a questão. Vamos admitir que esse processo mecânico, tal mecânico, seja fácil e dirige-se à esquadra. A outra questão que se levanta é a seguinte: como é que esse processo vai tramitar até chegar ao tribunal? O chamado acesso à justiça. Aí surge um grande problema. Se a lesão for simples, a lei diz-nos que esta pessoa, esta mulher, terá que intervir ela pessoalmente nos atos, quer dizer, tem que praticar alguns atos, tem que se constituir aquilo que chamamos nós em direito assistente. Como é que uma mulher analfabeta, ocupada, como disse a minha colega, com trabalhos domésticos, vai dispor de tempo e de conhecimentos para poder agir no sentido de levar o órgão de instrução instruído por ser chegar até o tribunal? Claro, isto é difícil. Logo, voltamos a tal questão, a educação e ensino é a questão fundamental. Também, esta lei, contrariamente ao Código Penal, que vigora há mais de 100 anos, levantou algumas questões. Na lei anterior, que é no Código Penal, se eu tirar da carteira da minha mulher 100 kwanzas, isto é um furto. Mas a lei diz que esse furto, esse crime não é punido. Nos termos da atual lei, este ato é punido. Eu posso ser condenado até 12 anos de prisão. Ora, e o que é que está acontecendo? Os homens, aos poucos, estão dominando os meandros desta lei. Eu já atendi um caso do indivíduo que foi ter comigo, sou advogado. A minha mulher tem estado a tirar-me dinheiro da minha pasta e do meu bolso, onde tiramos 1000 kwanzas. Vejam, é que esse facto, nos termos do Código Penal, não é crime, não é punido. É crime, mas não é punido. Nos termos da lei contra a violência doméstica, a mulher pode ser julgada e condenada a 2 anos de prisão. Este é um dos problemas que, de facto, esta lei vem levantar. Quando os homens tiverem o domínio suficiente desta lei, poderá esse instrumento ser utilizado contra a mulher. Para urbano, não para urbano. Outro aspecto que talvez interessa aqui é a questão da intervenção do próprio órgão de instrução. É que se a lei dá relevância àqueles atos que ocorrem entre 4 paredes, não é menos verdade que a instrução de processos também ocorre entre 4 paredes. E a minha experiência no dia a dia tem estado a verificar o seguinte: é que vai-se participar um facto que se insere no âmbito dos crimes contra a violência doméstica, a sua instrução corre como se estivesse a aconselhar essas pessoas. Minha senhora, é melhor entender-se com o seu marido, já sabe como é que pôs os filhos, como é que ficarão os filhos. Ou, meu senhor, seria bom entender-se com a sua esposa, mas você não sabe o que é que pode vir a acontecer. O que quer dizer é que o próprio órgão de instrução está aos poucos transformar-se em órgão de aconselhamento, o que é um erro. Erro do ponto de vista legal, porque no âmbito dos crimes, o órgão de instrução deve apenas instruir o processo, ouvir o queixoso, ouvir a pessoa contra quem o processo é dirigido, ouvir testemunhas e declarantes se houver e remeter o processo ao tribunal. Só que esse mecanismo tão simples e tão formal tem reflexos e consequências sociais muito dramáticas, muito negativas. Daí a razão que o próprio órgão de instrução, aos poucos, vai se transformando em órgão de aconselhamento. Mesmo o processo estando no tribunal, os próprios juízes e procuradores, a um dado momento do julgamento, vão se transformando em órgão de aconselhamento. Que seria bom entender-se, voltar para casa, para não haver mais problemas, e quando voltar para casa, esse conflito atinge outros níveis e muitas vezes terminam em mortes. O que quer dizer é que, ao mesmo tempo que a lei veio solucionar alguns problemas, criou outros muito mais graves do que aqueles que quis solucionar. E espero que, de facto, sejam levantados os problemas e discutirmos, porque, como disse, a interação é melhor do que aparecer aqui como centro um grego daqueles tempos, os filósofos a falar para a plateia e a plateia não tinha palavra a dizer. Obrigado.